D.A. Boladão, pesadão e brisado, 2016. D.I.V. no mapa, porra. MG. Se liga nessa merda aí, ó. Ó. Ó. Ó. Tá pronto? Então segura, caralho. A casa quebra. Quando o D.A. entra no jogo, invejoso não consegue brilhar nem com 80 estrobo. Não contenta, pensa que é e me tenta estorvo. Se orienta e lembra, tô conectado com a rua igual eletrodo. No skate mó chave, quente igual morrade. Chapando conhaque, passa um gole por mão, sorri. Sem espaço pra didi, não dá pra confundir. Safado só pretexto de somar pra dividir. Põe uns cachorrinhos pra correr atrás de frisbee. Deixa eles wifi, nunca baixei cabeça, preciso nacional kid. Querem guerra é só pedir, assim que nós vive. Sistema nunca deu nada e agora quer que eu me vire. Já é fim, vou lá no Ville Royale ou no Greenville. Vai tirar meu vale, mostrar quem é o Aquiles. Big leg mais style, chega no gás, vai na sessão. Mandando backside o Wally, pega o back, sai no stride. Rap trap é o que ferve lá no baile. Eu me envolvi ouvindo CeeLo Green. Teu rap é museu pra mim, tipo Inhotim. Local day de novinho, pra aliviar o estresse. É full pass no green, the purple, no yellow submarine. Super! Flow imerso no gym. Vi que a vida é tão doce ao mesmo tempo. Bem rude, vencendo igual Charlie Sheen. Me fudendo igual Hank Moody. É o som de jubi, jubi, jubi, já. Putz, muda o loop. É que é sem truque. O puro groove fez formar minha atitude. Check a latitude, não. Check a altitude. Tô subindo bem rápido, indo mais longe que eu puder. Liga os loucos, traz a carne, a breja e liga as mulher. Busco natural, o que é que nós come é de colher. Mundo na minha palma e o skate no pé. Bata a cabeça dos comédia com a potência do meu boom bap. Entendeu essa porra, né? Ficou entendido ou não, caralho? Hein? Essa é pra MCs que se dizem MCs, mas não são MCs. Frágeis como Ben TV, cadê seu rap, meu amigo? Nem te vi. Isso é tranquilo como fazer um free, como de Assis que estáis a fazer aqui agora. Então. Lanço os rap cabuloso que onde bate desatina. Minha dieta pro almoço são tomates e vagina. Respire para um pouco, se não sabe examina. Que eu causo alvoroço pros covardes virar linguação. Puta na quebrada dando mó spile. Dirija vagabunda como dog style. Hipócritas, foi nós quem vai. Fazem cara de bonzinho, mas é só smile. Vou ouvindo big payback num playback. Skate manda num layback, chapadão com mais de 6 back. Me sinto um serial killer ouvindo thriller, mutilando Joseph Klimber, espancando Justin Bieber. Mantenho lembrança do skatepark do Toyzinho. Meu rap foi feito pra louco, então não pague de bonzinho. Mas o estilo dele é seco, e a rima menor é X. Os bico tenta me sujar, mas eu uso a CEP. Se bola pra frente que a vida não é pai de conta. Moleque voraz, sempre sagaz, mas rima eficaz que lombra. Eu corro na frente, sigo na pole enquanto os bico ronca. E ela quer provar meu doce como se eu fosse o Willy Wonka. Regata chupa tudo. Sem noção eu vejo humanos falando. O que pra mim é a mesma coisa de ver tango balando. Na escola da rua, vi mano soltando. Vejo poucos crocodilos pra tantos calangos. No skate até morrer e o mundo aos meus pés. Meu rap é um desenho na sessão Aragonés. Na sua rap sem carga máxima, descarrego ondas de plasma. Cusão rima merda, nóis dá descarga. Desce eu sei sua laia. Achou que tá na praia de laia, laia. Errou, cuzão, cê tá na selva e é pará, papá. Vai lá, rapá, acha que é simple. Cobrado pelos loucos que cê tirou. Meus rap não é jingle, é bike de Desert Eagle. Flow que chapa igual um dimple. Só filmando tipo Beagle. As devassa mexe o rabo ouvindo o Eagle, Eagle, Eagle. Chego junto, os bico tudo. Cresce o zó igual o Smeagol. Se contorce igual o Lilo. Pois o verso ainda não findou. Isso é só um sample, nem é 100%. Eu tô a 1100, bro. Mais veloz que o sample. Saiu de fuga num Delorean pra voltar com rima. Levarei batida que tão bem à frente do seu tempo. Mano, pensa que acabou essa porra não. Nós ainda tá voltando pra cobrar, caralho.